medicamento. Então, é preciso que você tenha todo cuidado, atenção, familiares, as pessoas idosas aí. Às vezes a pessoa até esquece de tomar o medicamento. Esteja atento, principalmente no horário noturno, não é? Então, muita atenção, porque quanto mais rápido o atendimento, quanto mais rápido, quanto mais cuidadoso o tratamento, o cuidado, é fundamental para que você evite casos de AVC, porque o AVC, gente, é terrível, deixa sequelas. São poucas pessoas que conseguem escapar, né, do AVC. Algumas morrem, outras ficam com sequelas, certo? Então, todo cuidado é pouco. Essa questão, pressão alta, pressão arterial, é um problema. Às vezes você não sente nada, tá? Mas é aí que está o problema. É aí que está realmente o grande fator de risco para a sua vida. Tá bom, gente? Então, todo cuidado é pouco. E aí, ó, diabetes, colesterol alto, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, faça atividade física, obesidade, né? E outros são naturais. Idade avançada, histórico familiar de AVC, doenças. Vamos ver se na próxima semana a gente traz um especialista falando sobre essa situação. O doutor André ficou de agendar com a gente, o André Cesário, né, porque ele é cardiologista, a gente queria dialogar com ele sobre esses cuidados do coração, da pressão, com alimentação, com sedentarismo. 8h21 na Bahia, eu volto já com outros detalhes no seu rádio. Rádio Santa Cruz, no meio do rádio, no meio do povo. Qual é a boa na Bahia? A boa da Bahia agora é que eu tenho um emprego, né? Tudo, graças a Deus, mudou e tem sido de bom para melhor. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida. E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, o governo do estado está capacitando os trabalhadores com o programa Qualifica Bahia e liderando a geração de empregos do Nordeste. É mais oportunidade para nossa gente trabalhar e melhorar de vida. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado, presente, trabalha pra gente. Chegou a sua vez! As faculdades de Ilhéus e Madre Thaís estão com inscrições abertas para o vestibular online 2026.1. Com o nosso crédito educativo de até 70%, fica mais fácil iniciar o seu curso superior. Consulte o regulamento. Escolha um de nossos 15 cursos e não perca essa oportunidade. Vestibular online 2026.1 das faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Informações pelo 2101-1740. Câmara em ação. Foi aprovado o projeto de lei PL número 116/2025, que reconhece o canto coral como patrimônio cultural e imaterial de Ilhéus. A iniciativa valoriza a tradição do canto coletivo no município e institui o mês de outubro como o mês de canto coral, que passa a integrar o calendário oficial de eventos da cidade. Acompanhe as sessões plenárias todas terças e quartas na Câmara de Ilhéus ou ao vivo através do canal do YouTube Câmara de Ilhéus. Legislativo com transparência. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Alimente sua vida. Coloque saúde no prato. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote. Fuja também das frituras e do fast food. Esses alimentos trazem aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias que fazem mal para o nosso corpo. Coma bem. Viva Bem, uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Santa Cruz. Bate Bola Santa Cruz, o esporte em primeiro lugar. De segunda a sábado às 9 da manhã, a apresentação Bira Madureira, o locutor que bate aquele bolão. Rádio Santa Cruz, jornalismo, esporte, política, entretenimento, pesquisa, dinamismo, velocidade na informação. Alerta geral, a verdade acima de tudo. Gil Gomes, frente a frente com você. Gil Gomes. 8:25 da Bahia. Olha, audiência pública de Ilhéus discute PEC da reforma administrativa. A Câmara Municipal de Ilhéus realiza amanhã, sexta-feira, dia 31, a partir das 9 horas, uma audiência pública para discutir a PEC, proposta de emenda da Constituição, número 38/25, que promove uma reforma administrativa. A matéria tramita no Congresso Nacional e propõe diversas alterações no serviço público que também afetam os municípios. Aprovada pelo plenário da comissão, a iniciativa é dos vereadores Enilda Mendonça e Maurício Galvão. Segundo eles, a proposta de reforma tem encontrado oposição por parte dos servidores públicos porque fere direitos conquistados pelo segmento ao longo dos anos. A reforma na prática imprópria, uma lógica neoliberal ao serviço público, facilitando o desmonte e a privatização de serviços, diz um trecho da justificativa apresentada pelos vereadores. A atividade pode ser acompanhada presencialmente no plenário da casa ou pelo site do YouTube .com/CâmaraDeIlhéus4494 ou pela TV Câmara de Ilhéus no TV no YouTube também. Então tá aí a informação para você acompanhar. Vai ser amanhã, a partir das 9 horas, na Câmara de Ilhéus. 8:27, deixa eu chamar a Suelen Queiroz. Ela está vindo aí trazendo uma panorâmica das notícias pela Bahia. Vamos lá, minha querida Suelen Queiroz, de volta à bancada do Alerta Geral. Agora ela traz todos os detalhes. Alô, Suelen! Alô, Gil, alô, ouvintes de Ilhéus. Vamos ao boletim na manhã desta quinta. Olha, gente, faltam 11 dias para o Enem, que acontece nos dias 9 e 16 de novembro. Na reta final, as escolas estaduais da Bahia estão com força total na preparação dos estudantes. Tem aulões, simulados, feiras de profissões e rodas de conversa em diversas cidades. Em Salvador, o cursinho popular Professora Clarice funciona à noite aos sábados no Colégio Aliomar Baleiro. Outras unidades, como o Colégio Pedro Ribeiro, promovem aulões e encontros motivacionais. No interior, ações seguem o mesmo ritmo. Em Candeias, Jacobina, Irecê, Dias d'Ávila, Sanquinês e Umbaíra, os estudantes participam de revisões, simulados e orientações profissionais. Pelo programa Universidade para Todos, a Secretaria da Educação oferece aulões, aulas híbridas e simulados desde abril. Entre as ações estratégicas na capital, destaque para o evento Resenha Terceirão, nesta sexta-feira, no Teatro 2 de Julho, e o aulão Prepara Enem, no dia 6, na Arena à Tarde, reunindo cerca de 2 mil estudantes. Nos dias de prova, a Secretaria também fará ações de acolhimento nas escolas e estações de metrô, com entrega de kits de apoio. E o governador Jerônimo Rodrigues comentou a operação policial no Rio de Janeiro. Segundo ele, a Bahia monitora os desdobramentos e está preparada para qualquer impacto que possa ter reflexo no Estado. Vamos ouvir o governador. Na Bahia nós nos preparamos, inclusive, para qualquer tipo de reação que pudesse acontecer. O secretário Marcelo está acompanhando por minuto essa situação, tanto para ver o que é que pode repercutir de apoio, de ajuda que a gente possa enviar para o grupo dos governadores. Eu coloquei à disposição para ver se algum tipo de ajuda a gente pode fazer para evitar estancar lá. O fato de termos baianos envolvidos a isso é a mobilidade deles. Eles mandam os representantes de um canto para outro e a ordem que eu dei ao Marcelo era poder acompanhar, porque a responsabilidade é da polícia do Rio de Janeiro, poder acompanhar para ver o que é que nós, enquanto Estado da Bahia, pode ajudar nessa situação, ver desses 17 que estão lá colocados como baianos, que tipo de atuação eles têm aqui, para poder também botar inteligência para poder acompanhar. E outra fotografia posta é que a forma como se deve tratar temas como este não deve ser com a força bruta desse formato. Esse modelo é possível que não sirva. Nós temos que ter a unidade entre governo federal, governo do Estado, para fortalecermos as forças estaduais. Não há previsão de nenhum pedido de reforço aqui na Bahia, nós damos conta do que já estamos fazendo. A Secretaria de Segurança Pública está preparada com a inteligência, com a Polícia Civil, com a militar, para poder evitar que qualquer tipo de ação repercuta aqui. E olha, gente, Salvador foi palco nesta quarta-feira de um marco histórico para o setor rural. O primeiro concurso do queijo artesanal da Bahia realizado no mercado do Rio Vermelho. Mais de 460 queijos produzidos em diferentes regiões do estado foram avaliados por especialistas em uma iniciativa que valoriza a produção local e o turismo gastronômico. A premiação acontece na tarde de hoje, na abertura do segundo Festival do Queijo Artesanal da Bahia, que segue até sábado. O evento reúne o melhor da produção baiana com oficinas, degustações e comercialização de produtos. A realização é do Governo do Estado por meio da CAR e da SDR, em parceria com a Associação de Produtores de Queijo da Bahia e a Unicafes, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Turismo. A Operação Ressonância, realizada pelas Forças de Segurança da Bahia, já soma 41 veículos apreendidos durante ações integradas em diversas regiões do estado. A investigação tem como foco o combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas ligadas a organizações que atuam na Bahia e em outros estados. Além dos veículos, as equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão, bloqueios de bens e coleta de provas que ajudam a identificar o fluxo financeiro das quadrilhas. A operação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública, com o apoio da Polícia Civil, Militar e de outros órgãos de investigação. E esse foi o nosso giro de informações na manhã desta quinta, 30 de outubro. De Salvador, Sueli Queiroz. Obrigado, Suelen. Obrigado, Suelen. 8h31. Olha, Ilhéus, evento celebra a união entre natureza e a arte. Na Avenida Soares Lopes, Prefeitura de Ilhéus convida para a Feira de Flores Ilhéus em Flor 2025. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Cultura, convida para a abertura oficial do evento Ilhéus em Flor 2025, promovido pela Associação Beneficente Casa da União, Semente do Amanhã, pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em parceria com instituições públicas e privadas da região. O evento acontece de 30 de outubro a 9 de novembro, das 9 às 21 horas, no estacionamento da Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião. A abertura será realizada hoje, quinta-feira, às 19 horas, marcando o início de um encontro que celebra a união entre natureza, arte e espiritualidade. A Feira de Flores promete encantar moradores e visitantes com uma programação voltada à valorização da cultura local, à promoção da sustentabilidade e ao embelezamento da cidade. Durante os dias do evento, o público poderá apreciar uma ampla variedade de flores e plantas vindas de Olambra, São Paulo. A Feira das Flores conta com a Feira da Economia Criativa, que reúne empreendedores locais dos ramos de artesanato, arte popular, literatura e gastronomia, que terão espaço para expor e comercializar seus produtos. A gestão municipal convida toda a comunidade a prestigiar o evento e celebrar a chegada da primavera em um cenário repleto de flores e representação cultural. Com essa iniciativa, a Prefeitura de Ilhéus reafirma o compromisso com o fortalecimento das manifestações culturais, incentivando ações que unem beleza, arte e confraternização. Então começa hoje esse grande evento, não é? Marcante na Avenida Soares Lopes, Ilhéus em Flor. Sinceramente, né? Faz parte já do calendário turístico de Ilhéus. Isso é um projeto nosso, quando eu fui vereador, né? Tinha acabado com esse projeto. Nós reativamos e colocamos como um evento do calendário turístico da cidade. Deixa eu ver aqui o que, que a gente pode trazer mais ainda na edição do programa Alerta Geral de hoje. Sobre Outubro Rosa, hein? Lembrando, gente, que amanhã, dia 31, certo? Amanhã, sexta-feira, dia 31, às 4 da tarde, na Praça do Teatro Municipal de Ilhéus, a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Ilhéus estará realizando a 5ª edição do Miss Autoestima, um evento cujo objetivo é promover a autoestima, combater o preconceito e a desinformação sobre o câncer de mama. Então vai ser amanhã a partir das 4 da tarde e eu quero aqui parabenizar a presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Ilhéus, Dona Delza, que faz um trabalho lindo, de muito amor, de respeito ao próximo, né? De confraternização, de doação, de espiritualidade, de carinho, atenção, amparo. Gente, eu já fui visitar a casa que agora passou a ser Associação de Apoio aos Portadores. É um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação, sabe? Tem lá os voluntários e Dona Delza sempre com esse coração grande, né? Então amanhã vamos prestigiar, gente, a partir das 4 da tarde, na Praça do Teatro Municipal de Ilhéus, a 5ª edição do Miss Autoestima, tá certo? Um abraço para todos da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Marcelo Lima no Bate-Bola. Ei, menino, e hoje tem Palmeiras. Oh, meu Deus do céu, será que vai? Será que vai dar certo? Tá muito difícil, né, Jota? Diga aí, Jota, falei isso. Agora eu não sei, velho, se vai dar certo não, viu? Palmeiras. Bom dia, Gil. Bom dia, Gil. Bom dia, Jota. Já tem dois brasileiros já classificados para competições internacionais, para a final. O Atlético Mineiro garantiu a vaga dele, tinha empatado o jogo lá fora e aplicou 3-1 e vai à final, está aguardando o vencedor de Lanús e um outro time lá, para ver quem vai ser o adversário do Atlético Mineiro em jogo único também, na final da Sul-Americana. Aí, cara, olha a Sul-Americana. Rapaz, a Sul-Americana, ela dá, Gil Gomes, dá um prêmio de 12 milhões de dólares. Dá quanto hoje? É muito dinheiro, 12 milhões de dólares para o campeão. 60 milhões. A Sul-Americana. A Libertadores dá 22 milhões de dólares para o campeão. Dá então, 120 milhões. O Palmeiras já teve um histórico de ter virado um placar assim dentro do Campeonato Paulista, de ter tomado, vamos dizer assim, tomou 3-1 e virou para 4-0 no jogo de volta lá no Allianz Parque. Eu ainda acredito, né? É difícil, mas não é impossível o Palmeiras hoje devolver o placar e ganhar a classificação, que seria a 5ª decisão da Copa Libertadores das Américas, e isso não está agradando a Conmebol, entre brasileiros. Se o Palmeiras se classificar hoje, será a 5ª decisão entre brasileiros na Libertadores das Américas. Então, a Conmebol está chateada e ela certamente fará de tudo para que o Palmeiras não chegue lá, para que não haja uma decisão. Ela já está chateada porque o Flamengo se classificou. Então já tem um brasileiro na final. E certamente, pelos adversários que tem aí, E como é jogo único, aí, ó, se o Palmeiras não passar pela LDU, o bom é que o jogo vai ser em terreno neutro e não teremos a altitude. Então o Flamengo tem amplas possibilidades, apesar que ontem eu assisti o jogo, rapaz, eu contei, a estatística está aí. Foram 20 chances de gols da equipe do Racing contra 6 do Flamengo. Justamente Flamengo jogou praticamente recuado. Recuado. Principalmente a partir da expulsão do Plata, né? Ó, uma postura que eu não espero. Há muito tempo eu não vi no Flamengo. Agora, eu acho que aquela expulsão foi injusta, viu, Jota? É, mas a Conmebol, ela tem feito. A arbitragem, que a gente reclama muito do Brasil, na Conmebol tem sido a mesma coisa, na Libertadores, na Sul-Americana. Árbitros têm errado constantemente. O caminho, Gil Gomes, é profissionalizar. Um árbitro da FIFA pega o Campeonato Brasileiro e ganha um cachê de 10 mil reais. Não, faz um salário base, mensal, e o cara, ó, a partir de agora você é o quê? Policial militar. Nós temos 3 árbitros da Bahia que são policiais. Um é da Civil, o Bandeirinha, que é Alessandro da Civil. O Luanderson é sargento da Polícia Militar. E tem um árbitro, Vasconcelos, que também é subtenente da Polícia Militar. E você vai conciliar como? Para você apitar fora, você tem que pedir ao comandante: comandante, dá para me liberar aí 48 horas que eu vou ter que apitar um jogo lá no Rio Grande do Sul, bandeirar um jogo lá. E o Luanderson é FIFA. Teve jogos também que ele saiu do Brasil para bandeirar lá fora. Então, quer dizer, é profissionalizar. Então, a partir de hoje, você é militar, ou você continua como militar, ou você dá baixa lá na Polícia Militar e vai ser árbitro profissional. Tem que profissionalizar para ver se ameniza os erros de arbitragem. Eles podem pedir também afastamento sem remuneração, né? Pode, né? Acho que pode. Pode, policial militar, policial civil, né? E de qualquer outra profissão também. Não, aí eu não sei, iniciativa privada, aí já é diferente, né? É diferente. Aí vai pedir, não, você quer ser juiz, né, viu? Então, ó, traga sua carteira pra cá pra gente dar baixa aqui, viu? Certo? E vá seguir sua carreira. Mas tem que profissionalizar porque tá coisas gritantes. E outra coisa, Diego, você está assistindo o jogo hoje, está lá, aparece lá: fulano paga 7 reais, fulano paga, o empate paga 3, o outro paga 2. Quer dizer, já está incentivando você a jogar. E no jogo tem cartão amarelo, quantos cartões amarelos vai ter no jogo, quem vai receber o cartão amarelo. O cara aposta, olha, jogador Gil Gomes aos 40 minutos vai forçar uma falta ou vai partir para uma reclamação para o juiz para ele tomar o amarelo. Pronto. Aí o cara vai exatamente aos 40 minutos, ou ele comete a falta, ou ele vai criticar o juiz, que é para o juiz aplicar o amarelo, porque já está acordado que ele tem que tomar o amarelo nas 40 minutos. Então está difícil, está complicado. E além disso, ainda tem a questão da arbitragem, que está deixando a desejar. É verdade. 8h42, vamos ao último bloco comercial do Alerta Geral. Rádio Santa Cruz, no meio do povo. Paulo vive em sua casa com sua família, mas quando tem chuvas fortes, ele sempre fica muito preocupado, pois sabe que sua laje e paredes têm infiltrações. Toda vez é a mesma história. Todos têm de colocar baldes embaixo das goteiras e afastar os móveis da parede. Um dia, sua esposa compartilhou uma mensagem de WhatsApp de um produto inovador e ecologicamente correto, que resolveria o problema recorrente da sua família. É a Eco Borracha, a manta líquida impermeabilizante da Dr. Fix. Fácil de aplicar, com trincha ou uma vassoura de pelo e apenas 3 demãos do produto. Seus problemas acabaram. Paulo finalmente resolveu seus problemas de infiltração na laje, paredes e caixas d'água. Graças à manta líquida impermeabilizante Dr. Fix, ele agora não precisa mais se preocupar com as infiltrações, danos à pintura e móveis da família. E você encontra a manta líquida ecológica Dr. Fix na Construforte, Avenida Itabuna, próximo ao Viaduto Catalão. Telefone 3634-4000. Ó, o picolé! Ó, o picolé! É Péricles? Não. Mas tu quer não? Péricles, o melhor picolé da Bahia. 100% natural, sem adição de químicos. Produção artesanal com frutas frescas da região, fortalecendo a economia do sul da Bahia. Os mais diferentes sabores. Não basta ser picolé, tem que ser Péricles. Que delícia. Chegou a sua vez! As faculdades Deilhéus e Matre Thaís estão com inscrições abertas para o vestibular online 2026.1. Com o nosso crédito educativo de até 70%, fica mais fácil iniciar o seu curso superior. Consulte regulamento. Escolha um de nossos 15 cursos e não perca essa oportunidade. Vestibular online 2026.1 das faculdades Deilhéus e Matre Thaís. Informações pelo 2101-1740. Câmara em ação. A Câmara de Ilhéus participou do evento promovido pela AMURC em Itacaré. A comitiva, formada pelos vereadores Gurita, Rúbia Carvalho, Adilson José e Nerival, entregaram ao governador do estado o documento oficial do Poder Legislativo, que apresenta de forma detalhada os benefícios do Porto Sul, destacando o impacto positivo que o projeto trará para toda a região, especialmente nos setores de geração de emprego, renda e infraestrutura. Acompanhe as sessões plenárias todas terças e quartas na Câmara de Ilhéus ou ao vivo através do canal do YouTube Câmara de Ilhéus. Legislativo com transparência. Alimente sua vida. Coloque saúde no prato. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote. Fuja também das frituras e do fast food. Esses alimentos trazem aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias que fazem mal para o nosso corpo. Coma bem, viva bem. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio. Rádio Santa Cruz. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com a Palavra de Deus. Programa Manhã com Cristo, com o pastor Josevaldo Oliveira, aqui na Rádio Santa Cruz, AM 1090. Fique ligado. Rádio Santa Cruz, o povo falando mais alto. Estamos apresentando Alerta Geral. Denúncia, investigação, verdade e credibilidade. Gil Gomes, frente a frente com você. Gil Gomes. 8 horas e 47 minutos da Bahia, 8h47. É o seu programa Alerta Geral, a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com seriedade e credibilidade. Até as 9 horas da manhã. Liga pra cá, participa. É, menino. 3223-8246. Tá certo? 8h47. 8 horas e 47 minutos. Deixa eu trazer aqui então, portanto, a reportagem de Décio Caramigo, falando sobre sustentabilidade. Resistente, leve e com a possibilidade ímpar de ser reciclado repetidas vezes. O alumínio está em muitos momentos do nosso dia, inclusive na pausa para um café expresso. E é justamente essa cápsula metálica que, quando descartada corretamente, pode ganhar novos significados. No dia da reciclagem do alumínio, uma marca referência em café em cápsula, que encontrou no Brasil um público fiel, aposta na circularidade desse componente. Para isso, criou um sistema com mais de 400 pontos de coletas físicos e serviço gratuito de logística reversa via Correios, que cobre todo o território nacional. Além disso, 35 boutiques da marca funcionam também como pontos de coleta do material, o que faz da Nespresso uma empresa que garante destino certo a 100% do material entregue pelos clientes que se importam com a manutenção do meio ambiente. Mariana Marcossi, diretora de marketing e sustentabilidade da multinacional no Brasil, explica a importância do engajamento da sociedade e como o alumínio ganha nova vida nesse processo. O processo de transformação da borra de café em biometano começa com a coleta das cápsulas. As cápsulas são enviadas para a crivelar ambiental, onde acontece a separação do alumínio e da borra de café. O alumínio é destinado a uma siderúrgica e retorna em forma de novos materiais. Já a borra passa por um processo chamado biodigestão, que na prática decompõe os resíduos orgânicos, gerando biogás. Esse biogás é purificado e transformado em biometano e CO2, ambos aproveitados como fonte de energia renovável. O reuso do alumínio em uma estratégia que conecta campo, consumo e pós-consumo são exemplos das metas ambiciosas de circularidade da marca. Detalha Mariana. Na categoria de cafés, práticas como a neutralidade climática, a agricultura regenerativa e a circularidade já se tornaram diferenciais competitivos, mostrando que a sustentabilidade e a performance podem caminhar lado a lado. No curto prazo, o principal impacto é a redução mensurável de emissões de gases de efeito estufa. Já no longo prazo, o biometano pode se consolidar como uma fonte energética de larga escala, contribuindo de forma contínua para as metas de redução de emissão da empresa. Enquanto isso, o alumínio reciclado segue circulando, vira embalagem de cosmético, enfeite natalino ou retorna à indústria pesada, sempre com menos impacto e mais propósito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo. Valeu, Décio Caramigo, 8 horas e 50 minutos. Por falar em café, gente, vocês não sabem de nada. Várias marcas de café no mercado nacional, eles compõem madeira, pedra, o escambau. É por isso que o café hoje não tem mais aquele gosto, aquele sabor, aquele aroma do café tradicional. É um absurdo como esses caras fazem isso, rapaz. Eles misturam pedra, madeira e o escambau. É por isso que esse café hoje que a gente toma é tão ruim. Não tem aroma, não tem sabor. E o mais revoltante é que ninguém faz nada. As autoridades sanitárias, as autoridades vigilância sanitária, a polícia, governo, ninguém faz nada. É uma vergonha, rapaz. É por isso que todo mundo está cheio de problemas de saúde aí, com diabetes, com câncer, com hipertensão, com Alzheimer, né? É por isso, rapaz. Ah, é muito revoltante isso, sabe? Revoltante. Carolina Cassola, vamos falar de saúde. Vamos lá, Carol. A descentralização da saúde gera impacto positivo ao aproximar os serviços das pessoas, principalmente quem vive longe dos centros urbanos e hospitalares. Novas terapias vêm transformando os tratamentos de pacientes. Essas histórias foram contadas durante o Roche Press Day 2025, evento latino-americano realizado neste mês no México, que reuniu especialistas, autoridades, sociedade civil e a imprensa de saúde. Lorice Scalise, presidente da Roche Pharma Brasil, explica sobre a possibilidade de quimioterapia subcutânea para câncer de mama inicial, que substitui a aplicação intravenosa. Uma quimioterapia intravenosa, ela tem um catéter aberto, secção altíssimo, exige 5 a 6 horas de infusão. Quando a indicação é a quimioterapia subcutânea, o que a gente sugere é que ela seja feita o mais próximo possível da casa desse paciente. Então, treinar enfermeiros é alguma coisa que nós fazemos. Temos, inclusive, encontros na Roche de enfermeiros, criamos comunidades para preparar essas pessoas dos centros descentralizados. Os modelos de tratamento subcutâneos também foram compartilhados por outros palestrantes, como o enfermeiro oncológico chileno Esteban Sanchez. Segundo ele, trocar a via endovenosa para aplicação sob a pele gera menos espera, cerca de 5 a 10 minutos, com uso de apenas uma seringa e uma agulha. O resultado é a mesma eficácia com menos custos e sobrecarga no sistema. No caso de pacientes com hemofilia, o tratamento hoje também é por via subcutânea, mas a distância dos centros especializados pode ser um desafio. Lorice Scalise relata uma parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o EMOPA, na cidade de Breves, na ilha de Marajó, sem a necessidade do deslocamento de 14 horas de barco até Belém. A gente entrega o produto lá, o EMOPA distribui para esse lugar e o agente de saúde faz o tratamento desse paciente. Então a aderência dele é incrível, porque ele está lá, uma quadra da casa dele, ele chega lá, ele faz a infusão, tem a hemofilia dele controlada, qualidade de vida, ele volta a trabalhar. Apesar dos modelos que vêm servindo como exemplo em outras cidades, o Brasil ainda enfrenta barreiras regulatórias e burocráticas que atrasam a adoção de novas tecnologias de saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Valeu, valeu, Carol. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu trago aqui reportagem de Valquíria Rios. Direito do consumidor, Val. A implementação da chamada taxa das blusinhas provocou uma mudança significativa no comportamento dos consumidores brasileiros. De acordo com pesquisa da Nexus, entre maio de 2024 e outubro de 2025, aumentou de 13% para 38% o total de pessoas que desistiram de comprar em sites internacionais por causa do custo com imposto de importação. O impacto da taxação das importações de até 50 dólares beneficiou a indústria nacional, segundo o superintendente de economia da CNI, Márcio Guerra. A implementação do imposto de importação, ele é o início de um processo que busca trazer um pouco mais de justiça e competitividade para a indústria brasileira. Ou seja, o imposto ainda, nós entendemos que ele ainda está num patamar muito aquém daquilo para chegar nesse equilíbrio. Se nós olharmos a condição de produção em outros países, onde a carga tributária é muito menor, esse patamar hoje estipulado para o imposto de importação pode se elevar um pouco mais, porque aí nós teriam sim um equilíbrio maior para poder ser competitivo em um tom maior de igualdade. Além do imposto de importação e do ICMS, outros fatores como frete e prazo de entrega influenciaram a decisão do brasileiro em desistir da compra em sites internacionais, canalizando a demanda para a indústria aqui do país. O economista Márcio Guerra ressalta que além do custo menor de produção no exterior, os produtos do Brasil sofrem concorrência desleal com mercadorias de baixa qualidade. Além da questão tributária, existem também questões relacionadas à falsificação de produtos por meio desse comércio virtual. Então, a indústria brasileira acaba competindo com, às vezes, produtos de baixa qualidade e, muitas vezes, até falsificações que contribuem com a questão do mercado ilegal. E isso não é salutar para comparar produtos de alta qualidade como o produto da indústria brasileira. A taxa das blusinhas fez subir de 22% para 32% o número de pessoas que foram atrás de um produto similar entregue por lojas do Brasil. O percentual de consumidores que procuraram um item parecido em loja física passou de 13% para 14%. A desistência maior em comprar itens em sites internacionais partiu das pessoas com ensino superior. Por região, os moradores do Nordeste lideram. A pesquisa Nexus entrevistou 2.008 pessoas em todas as unidades da federação. A margem de erro da amostra é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios. Obrigado, Val! Obrigado, Val. Final de mais um programa Alerta Geral. Amanhã a gente volta às 7, se Deus quiser, depois do pastor José Valdo com o programa Amanhã com Cristo. Vem aí Marcelo Lima, Flamengão, tá indo para a final da Libertadores. Hoje tem Palmeiras. Eu acho que não vai dar, não. 3-0 é muito difícil lá dentro, não é? Ainda tem que ser 4, né? Tchau, gente. Obrigado, senhor. Tchau, meu povo. Amanhã às 7 nós estaremos de volta com o Liberio Menezes. Dinheiro novo. Pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci, o Senhor me abençoou. Este foi mais um líder de audiência da Santa Cruz. Alerta geral. Gil Gomes. Aqui só toca as feras, todas as flores são belas. É primavera no ar. Rádio Primavera, aumente o som aí. Rádio Sucesso toca primeiro aqui. Rádio é Primavera Brasil. ZYH 455, 1090 kHz. Rádio Santa Cruz de Ilhéus. Prova de força na região cacaueira. Rádio Santa Cruz, a melhor sintonia da região. No ar, mais um líder de audiência com a marca 1090. Chegou a hora de mais uma edição. Repete aí, repete, repete. Bate-bola! Agora a inspiração bateu, agora a inspiração chegou. E o telefone, eu mal comecei aqui, já tá tocando, JK. Pelo amor, atende aqui, Jota. Pelo amor de Deus, JK. São 9 horas e 3 minutos de uma quinta-feira que... Daquele jeito, para uns, para outros, a grande interrogação... Né, para outros tantos, é uma quinta-feira que não começa bem. Enfim, mas é a rotina da vida, é o dia a dia, né? É o dia a dia de todos nós nesse plano físico. Tá chegando mais uma edição do Bate-Bola. Tô ao lado de grandes feras da Radiofonia do Sul da Bahia, produção Roque Vieira, Fausto Pontes do comando, Feijão na Ilhéus e Itabuna. O comando do Bate-Bola, mais de 3 décadas. Viajar a Madureira. Coloca aí de novo. Viajar a Madureira. Mais uma vez. Viajar a Madureira. É desse jeito, Alubirão, aquele abraço. Comentário, análise no Bate-Bola. Magela Rossi. É isso aí, o nosso papito, abalizado na opinião, categórico, nas suas colocações. É isso aí, o papito Magela Rossi. Eu digo o seguinte, sempre digo e sempre vou dizer, hein? Mais importante que essa turma toda é você, amigo, amiga, ouvinte da Rádio Santa Cruz, que tem uma fidelidade, meu irmão, que qualquer casal gostaria, tem inveja, né? Tem inveja porque é uma fidelidade que não permite girar o botão para um lado, nem girar o botão para o outro lado. É 1090 AM no meio do rádio, no meio dessa galera sensacional. E quando a gente fala em galera, aqui a gente circula sempre pelas arquibancadas, camarotes, dessa constelação de astros e estrelas que orbitam nesse clima de esporte, o esporte em dimensão máxima aqui na Santa Cruz. E as coisas elas não param de acontecer, não é? Não é? Ei, fala pra mim, minha querida. Bom dia. As coisas não param de acontecer. Ontem, emoção à flor da pele. Eu, em determinado momento, botava o cobertor, cobria a cabeça com o cobertor, né? O pé gelava, aquela coisa toda, mas... depois de Ubaldo Fidjol, década de 80, se não me engano, um outro argentino, ele crava, né, ele demarca o seu território de maneira inconteste no gol do Flamengo. O Rossi é titular da seleção da Argentina, J. Carlos? Não, nunca foi, né? Eu acredito, nem convocado. Eu acredito que as coisas devam mudar a partir de agora, hein? Na década de 80, falei no microfone, pai. O Baldo Fidjol era titular absoluto da seleção argentina. Bem, coloque você. Rossi tem 36 anos de idade. Ah, então já foi. E a base da Argentina mantém os mesmos goleiros que foi campeão mundial. E aí? Aí já foi, Rossi. É, já foi. Pretensões abaixo de zero, percentual abaixo de zero. Na época que era para ele chamar a atenção da comissão técnica da Argentina, ele não teve essa fase que ele está tendo agora. Agora eu vou dizer a você, viu, JK, 36 anos, Copa do Mundo, no ano que vem, o que anda fazendo o Rossi nessa meta do Flamengo, eu não sei não se deveria rever critério. Analise bem, mas você tem que analisar que os outros goleiros também estão fazendo, estão muito bem. Os outros três que já vêm acompanhando a seleção. Você não quer ajudar o Rossi mesmo? Não tem. Chega, meu. E outra coisa, a Argentina tem uma pinimba com o Brasil. Você vê jogadores que atuam. Há tanto tempo que eu não ouço essa palavra, tem o quê? Pinimba. Por quê? Porque ele não. O jogador pode. Lembra de um jogador que jogava no Internacional, o cara comia a bola aqui. D'Alessandro, na hora que ele ia convocar a seleção da seleção da Argentina, ninguém nem falava no nome dele. É verdade. Não entrava nem na pré-lista. Agora, diga-se de passagem, Flaco Lopes mudou. Quebrou esse paradigma. Paradigma, porque eles não convocavam. O cara poder. Vou dar um exemplo. Tem um jogador que está no São Paulo, está no Estaleiro, mas já teve boas fases aqui no Brasil. E nego nem sonhava em levar ele para a Argentina, Caleri. É. O atacante, galera, nunca pensaram. Não. Aí você exagerou, né? Não é essa bola toda, não. Agora, pelo amor de Deus. Teve um jogador que atuou ano passado no Botafogo, quando o Botafogo foi campeão, que ele agora tá lá fora, é argentino. Mas só que aí o cara, mas o cara, não, mas já convocou o jogador do Botafogo ano passado. Não, ele já vinha desde a Copa do Mundo, já jogando na Argentina, na seleção da Argentina. É diferente. Aí não tinha como treinador, se ele já faz parte do grupo. Tinha como treinador. E é titular da seleção argentina. Você acha que o treinador, só porque ele está jogando no Brasil, não ia convocar ele? Quem está na sintonia mandou um salve aqui, JK. Ele nem gosta muito de esporte, é Dona Romana, viu? Sim, você acha que o jogador do me esqueci o nome dele, rapaz. Está jogando lá fora agora. Esse jogador que era titular da seleção argentina na Copa do Mundo. Aí, por ironia do destino, o Botafogo contrata ele através da SAF. Ele vem e joga no Botafogo aqui. Aí eu te pergunto, você acha que o treinador da Argentina, que é o mesmo da Copa do Mundo, um jogador que é titular da sua seleção, só porque veio jogar no Brasil não ia convocar mais, era? Só se fosse muito burro, né? Um jogador de 22 anos de idade? Só se fosse muito burro, né? É. E até é um jogador que poderá ser o substituto de... Lionel Messi, né? Lionel Messi. Lionel Messi vai para a Copa do Mundo, mas a gente sabe que talvez não seja titular. Vai para o quê? Duvido! Não, vai para. Duvido! Vai para compor o grupo. Se você for agora, tem banana na feira? Tem banana na feira. Se você for para México, Canadá, Estados Unidos, você acha que vai ter Messi? Você acha que Messi ainda vai ser titular da seleção? Não tenho a menor dúvida, jogando o que está jogando. Cristiano Ronaldo? O Messi, meia boca, ele é melhor do que qualquer jogador argentino em atividade. Agora, eu acho que assim, Cristiano Ronaldo, esses jogadores já acima da idade. Eu acho que Cristiano Ronaldo é titular absoluto da seleção dele. Porque não tem outro. Mas Messi já tem substituto já na seleção argentina. O problema é esse. O Almada é um grande jogador. Esse é o Almada é um grande jogador. Mas falta muito para... Falta muito para amarrar a chuteira do Messi. Eu vou dizer para você, no Botafogo, na conquista do Botafogo na passada, ele foi o homem que carregou o Botafogo. Com certeza absoluta. Entendeu? É grande jogador. É isso que eu estou dizendo. Mas tem um caminho ainda a percorrer, JK. Mas Almada joga com o Messi na seleção. Ele não é reserva imediata do Messi, nem o Messi dele. Ele joga ao lado do Messi. Dois titulares absolutos da seleção da Argentina. Exatamente. Agora tem aquele detalhe: o Messi está pronto. O Messi, ele já ultrapassou os limites daquilo que deva, dentro de campo, desempenhar, entregar um jogador de futebol. É um cara que pode ser a final das galáxias. Ele vai jogar e vai dizer a quem acredita nele que ele é o cara, Jota. Agora, o fraco Lopes, tudo bem que eu não sei, eu sinceramente não vejo esse jogador todo não. Não sei, o Flaco Lopes. Eu não sei por que a comissão da seleção argentina convocou ele. O Flaco Lopes tem um divisor de águas na vida, que chama-se Abel Ferreira. Então, o que Flaco Lopes era antes do Abel, e o que Flaco Lopes se tornou, evoluiu, né? O Abel deve ter uma parcela significativa, porque o cara mudou, né, a sua postura dentro de campo. Ele ouviu o Abel, né, se tornou um atacante muito versátil, um cara que taticamente entrega e entrega muito. Você levaria ele hoje para o seu time? Hã? Você contrataria ele hoje para o seu time? Entre Flaco Lopes e Bruno Henrique, eu hoje, o momento hoje... A questão hoje... da idade também, aí você vai olhar a questão da